Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ainda que eu ande pelo vale, pela sombra ou pela prova, eu não temerei. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ainda que eu ande pelo vale, pela sombra ou pela prova, eu não temerei. É meu escudo e fortaleza, meu socorro. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Oh, oh. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Oh. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá?